Panorama Agrícola para 4 de março de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira, 4 de março, noite de lua nova. Cuidado para não ir buscar lã e voltar tosqueado. Esse é o ditado de hoje. Sexta-feira tem boletim do Santa Catarina Rural aqui no Panorama Agrícola, que traz também uma entrevista sobre o Prêmio Expressão de Ecologia para a EPAGRE de Tubarão. Uma dica que pode mudar o seu dia. Acrescente à sopa uma ou duas batatas descascadas e cortadas em quatro partes para tirar o excesso de sal. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Araquari, no norte de Santa Catarina, está iniciando os preparativos para a 10ª Festa do Maracujá. A 10ª Festa do Maracujá, junto com Expo Feira Agropecuária Industrial, já tem data marcada, dias 28, 29 e 30 de abril e 1º de maio em Araquari. E nós estamos anunciando para os dias 17 a 19 de maio deste ano, em Florianópolis, a Feira da Indústria Latino-Americana de Aves e Suínos, AveSui 2011. Junto com a Feira de Negócios, haverá um Seminário Internacional de Produção de Aves e Suínos, palestras com enfoque técnico para as atividades avícola e suinícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O engenheiro agrônomo Inácio Trevisan acaba de ganhar o Prêmio Expressão de Ecologia, que deve ser entregue em meados de 2011. Prêmio relacionado à produção de leite com sustentabilidade para a agricultura familiar. Nós vamos a Tubarão, a EPAGRE, conversar com o Inácio Trevisan sobre esse prêmio. Na verdade, Inácio Trevisan, o projeto ele trouxe que benefícios para a agricultura familiar aí na região de Tubarão? Na verdade, o próprio nome do projeto visa dar sustentabilidade à produção de leite na agricultura familiar. Ou seja, os agricultores permanecerem produzindo leite com remuneração adequada. Então, esse projeto tem permitido a mudança do sistema de produção que estava baseado em insumos externos da propriedade e passa a trabalhar com a visão de produção de volumoso de qualidade em quantidade para todos os animais presentes na propriedade, de forma a produzir 8 a 10 litros de leite em média vaca dia no pasto. A partir daí, então, elas vão receber o concentrado conforme o mérito. Então, nessa condição, você tem uma redução no custo de produção. Então, que era o ponto de gargalo. A produção de leite tinha um custo elevado e era uma reclamação dos agricultores que a atividade não dava uma renda suficiente para a permanência na atividade. Então, com o estabelecimento desse projeto, que prevê a redução e proporciona a redução do custo de produção, diminui também as tarefas, os trabalhos pesados da atividade, já que os animais não mais permanecem nos estábulos, e sim, eles ficam nas pastagens durante o dia e durante a noite, vindo apenas para as ordenhas, que são duas vezes ao dia. O restante do período permanecem nas pastagens. Então, as excretas permanecem no campo, fertilizando e recuperando o solo. Então, dessa maneira aí, nós vamos proporcionar uma maior produção de volumoso de qualidade em quantidade. É lógico que essas áreas são subdivididas em pequenos piquetes, onde os animais recebem diariamente pastagens novas. Então, todo dia ele consome uma alimentação de qualidade, limpa, né? Então, proporcionando maior consumo e maior produção, produtividade de leite. Estamos... E com essa atividade aí também tem reduzido o esforço físico do agricultor, já que praticamente é apenas o concentrado que é fornecido no coxo. Demais, a alimentação do volumoso, o animal busca diretamente no campo. Então, dessa maneira aí, está sendo proporcionado uma melhoria do solo, né? Melhoria do pasto em função do descanso do terreno, para que em torno de 30, 40 dias os animais voltem ao mesmo local em função das divisões diárias, e proporcionando uma produção maior de volumoso durante o ano. Outra questão é que no período de inverno se estabelece a sobressemeadura de pastagens de inverno, que também permanecem, então, os animais se alimentando diretamente no campo durante o período de inverno. Então, o que nós podemos dizer que esse projeto proporciona? Uma condição de permanência da agricultura familiar no ambiente rural, permitindo a sucessibilidade, onde as famílias podem hoje produzir leite e, na perspectiva dos seus filhos também, terem oportunidade de permanecer na propriedade, produzindo leite com sustentabilidade. Bem, estamos conversando com o Inácio Trevisan, da Ipagre em Tubarão. O projeto que ganhou o Prêmio Expressão de Ecologia, você falou aí da sustentabilidade do ponto de vista socioeconômico. Do ponto de vista ambiental, é a questão da preservação do solo, é isso? Na maioria dos casos, os solos onde hoje existem pastagens são solos já utilizados para agricultura, quando não mais produziu grãos, cereais, e passa a fazer pastagem. E essa pastagem, então, é uma pastagem deficiente em função do solo degradado. Esse projeto permite a recuperação do solo, adequando a sua fertilidade e melhorando a sua qualidade. Através do retorno das excretas, né? Você vai melhorar o aspecto físico, químico e biológico do solo. Com isso, vai infiltrar mais água no solo. E também o animal apenas ele passa 10 a 12 dias por ano no mesmo local. O restante do período, esse solo fica descansando, se recuperando. E não é mais o animal passar o ano inteiro no mesmo local, na mesma área. Ele, na verdade, todo dia ele vai por um piquete novo. Então, dessa maneira, você tem o solo descansando, recuperando, proporcionando melhores condições de produção e de pasto, e, consequentemente, de leite, e maior infiltração de água das chuvas. Então, nós estamos aí recuperando ambientalmente o solo e proporcionando também uma melhoria de produtividade. Além de proporcionar um ambiente adequado para retorno de aves, né? Hoje é comum você perceber animais, aves, né? Se multiplicando dentro das pastagens que foram a partir desse projeto implementado. Quantas famílias, Inácio, têm sido beneficiadas por esse projeto de leite? A nossa bacia leiteira da região é constituída em torno de 4 mil famílias, que produzem 400 mil litros de leite diariamente. Eu diria que esse projeto já atinge em torno de, diretamente, 600 a 1.000 famílias aí que já estão com o projeto implantado. É lógico que esse trabalho não é só da Ipagre, tem as parcerias da prefeitura, de indústrias, enfim, é um somatório de instituições e pessoas que estão trabalhando em prol desse projeto. Inácio Trevisan, engenheiro agrônomo da Ipagre em Tubarão, vencedor do prêmio Expressão de Ecologia. Inácio, obrigado pelas suas informações e parabéns pelo prêmio. Muito obrigado. Sucesso para vocês aí também. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje você acompanha um pouco o trabalho que a SIDASC irá fazer dentro do SC Rural Microbacias 3. Uma das ações da SIDASC é a classificação de produtos de origem vegetal. O objetivo é capacitar agricultores e técnicos para melhorar a padronização e a qualidade dos produtos oriundos da agricultura familiar. Em 6 anos, dentro do Santa Catarina Rural, estão previstos 120 cursos, 20 por ano, que serão realizados em comunidades rurais, tratando da classificação dos produtos de origem vegetal, entre eles arroz, feijão, milho, farinha de mandioca, cenoura, tomate, alface, couve-flor, banana, pimentão, batata e cebola. Os participantes dos eventos serão selecionados nas comunidades, municípios ou região. A ideia final é atingir 2.400 agricultores familiares nesses 120 cursos em 6 anos. Para os técnicos, estão previstos 12 cursos, 2 por ano, num total de 168 técnicos instrutores capacitados. Estão previstas para o período viagens de estudos com produtores e técnicos. Tudo isso para melhorar a qualidade dos produtos de origem vegetal da agricultura familiar. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.